3, são de 47, são de 2019. Azul 4206, autorizado LR decolar sem parada, Vetuno 70 graus, 09 mais. Decolar sem parada, Azul 4206. 6143, taxi civil, com reporte antes da gilete. Runway 077, request pushback. 077, clear to pushback, call me ready for taxi. Pilot, push approved, call you for taxi, runway 077. Farid, está visual com aeródromo? Chame a torre, 19895. Oh. Oi, eu acho que é papagô. Acho que o bagulho é a porta do final no Sérgio. Ok, vai agora curvar para a final da Lancete. Azul 9306, autorizado pouso, pistão 0, ventou no 70 graus, 109. Ele pouso, 9306. Do 4206, Close 49, controle 20, 18. 08-4206, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206 na PUCA. 4206, contato radar, suba 330 via PUCA. 330 via PUCA, Azul 4206. Gente, tá 3897, aguarde pro PUCA. Ah, você escuta, tá 3897. Juliette, 1 43, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, 97 autorizado, nós temos que chamar o DAC. Camará para o DAC, 3897. Tá 3897, mas escuta? Tá escutando. Aguarde somente a passagem da Bianca que tá ingressando na Juliette, aí após inicia o pushback já pro DAF. Gente, em coordenação após a Bianca, vai iniciar o TAM 3897. Solo, Salvador. Boa noite, 9306, livrou. 9306, Alfa Kilo, parte 3, 4 ali. Alfa Kilo, parte 3, o 9306. Gente, 6201, guarde pro push. Terminal 7 milhas 10. 360 para a esquerda, porta ao terra. Ok. Não tem separação, não? Do 2712, escolher equipe de solo, após aeronave da companhia parquear aí no pátio 3, autorizado, chama para o táxi. Chama o táxi após. Under 620, call tower 11895. Under localizer, under 620, land one inside. Land again on the look. Azul 4206, chame centro Recife, 2685. Recife 4206, obrigado. Salvador, Ander 620. Beto Duna, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. Welcome to 077 Rick West Taxi. Clear taxi until A-Bing 06. Clear taxi to A-Bing gate 06, Condor 077. Para o taxi, são 3897, 217 a bordo, 4 horas, alterna com. B-897, Livre Taxi, Pátio 1 no Índio, Ponte Espera, 1895, meio 18, boa viagem. Pátio 1 no Índia, ponto 0895, obrigado, boa noite. 077, clear taxi to holding point. There, call tower, 18095, altimeter 71018. Because 077 is now clear taxi to holding point runway 10, and we contact tower 11.8.6, confirm? 95. 11895, contour 077. Salvador é azul 2712 para o táxi, 65 a bordo, Salvador é alternativa, 3 horas de autonomia. Tiro 2 até a saída do pátio 3, na saída do pátio 3, mantém a posição, aguarde para seguir no táxi. A saída do pátio 3, mantém a posição 2712. Salvador, noite, Condor 077 with you on April 1, taxiing the holding point only 10, and confirm you want us to taxi to India? Flare via taxi India, Condor 077, report holding point runway 10. Okay, via India and Bravo holding point 10, we'll report Condor 077. And 620 on the ground at 57, call ground, you want to on the small line. Até o ponto de espera, via Índia. Quando no ponto de espera, 1895, ajuste na 018, boa viagem. Indo com 2712, após 845, obrigado. Cinema 201, coordenem com a equipe de solo após a passagem de dois tráfegos da retaguarda. O primeiro 767 da Condor e o segundo o ATR da Azul. Assim que os dois passaram a retaguarda, utilizado no quarto de interpretação. Ótimo, ATR vai coordenar. 201 Brown, Line Division Under 620. Under 620, clear taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, report before Juliet, Under 620. 7, Azulu, assine o código 5046. Coronado 5046. Charles Zulu, prossegue visual. Sim, gente, foi direto rotatória, desça inicialmente para 7.500 pés. Para 7.500, Charles Zulu, 1.0.1.8. Solo ao 00, no corte de frequência. Condor 077, ready for departure. Condor 077, line up and maintain runway 10. Condor 077, via Bravo, line up and wait runway 10. Ready. Ground number 620, before Juliet. Juliet 620, clear Juliet, gate 10. Juliet, gate 10, under 620. Noite, bom tempo, te espero, guarda. 2897, passa 1500 pés na sua escuta, da Euleda, Mótiva. 2897, contato radar, voa Euleda, suba 320. Euleda, 320, 3897. Sabe que ele tem cofre, né? 0, wind 1, 8, 0, 3, 0, 8, 9. Condor 0, 7, 7, clear takeoff, runway 10. Sete, um, no dois, ali mantém o estudo, cara. Ali mantém o estudo, sete, dois. Zero, seven, seven, airborne, at 03, call the path control to 0.8. Bota 08, get back on the 77. sink on 077, passing 1800, climbing flight level 270. 1077, clear level 270 via Puka departure. Puka departure, flight level 270, contact 077. Session 2 autorizado a colapso no 021, 70 graus, 099. 077. Go ahead. Just to confirm, after Puka, Jamo, then Alpha, Ronin, Mio, Uniform, then Mike, Charlie, Echo. Send it by. Controle Salvador, é azul 2712. 2712, prossiga. Ok, decolada ao 05 na saída Conde, hein? Contato radar, subo para nível autorizado via Conde. Na Conde, via Conde, subida para o nível autorizado. 2712. Roda 077, out the jumbo position, clear, fly direct to Mike Charlie Echo. Direct to Mike Charlie Echo, Condor 077, after jumbo position. Sim, está comigo, Sérgio Zulu. Sérgio Zulu, desça para 3.500. Sol 3897, M Centro Recife, frequência 251. 251, boa. R6201, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, ventona 70 graus, 079. Olha, está livre, decolagem 2201. 2 autorizado ILS, reporte localizador. 2000 autorizado ILS, reporta no localizador, o Oscar Juliette 3. Logo no 645. Siga no 645. Tá aceito, é ótima autorização. Portada da EL e da BDEV. 6259, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva, via Apizulu 10, Tabaté. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5044. 6-0, autorizado Guarulhos, Apizulu 10, decola da El, Leda, Motiva, controle 208, transponder 5044. 6259, cotejamento está correto, Samsung pushback, finamento. Nomeia 45, Sopia. Pronto, autorizado Vitória, nível 360, decola pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, Bidege. Via Uprovisk 50. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5047. Vitória, 360 aprovado, nosso conforme plano de colagem 10, curva direita. Da El, Leda, Bidege. Aprovisk 50, Rosinho, 208, 0.7, o voo não tem bastante. 5, via bons para 2.000 pés, ajuste no 0.8. 2.000 pés, bom, aqui no 0.8, bom. 7.06. Thunder 077, clear, fly heading now. Mike Charlie Echo, and the call receive center frequency 12685. Please confirm direct Mike Charlie Echo and then 12685 for Thunder 077. É 201, contato radar, Subal 360, direto Leda. Direto Leda da presente, na 201. Para 077, please confirm. Direct Mike Charlie Echo 12685 next. That's right. Thank you, bye-bye. Mandelinha, o plano que encontra aqui do senhor está vencido. Aqui no horário que foi feito. Que possui seria os 20 Zulu. Positivo, foi feito um CHG para 21:30. Juliette, vete com ele. Gente, aí chegamos junto ao centro, está de gentileza. Qual o nomeia 45, pushback, estacionamento 02? Nomeia 45, autorizado, são frontais. Autorizado, está lá. Romeu Juliette, Juliette, Romeu, Salvo Toro. Prossiga. Ele foi checado junto à sala IS e o mesmo informou que o seu plano está para as 22h15. 22h15? Afirmo. Ok, não é que eu tenho aqui. Eu vou ligar para a IS. Para o táxi pelo 645, 132 a bordo, 3h40, alternando a campanha. Confirmando 138 a bordo. Afirma. Gente, estou autorizado o táxi a parte 1, táxi Índia, quando espera a pistola 0, chama então em Salvador, em 118, decimal 95, ajuste altímetro 019. 19, quando espera a chama 295, que é a parte 1. Interceptou o localizador, o Oscar Juliette X-Ray. Oscar Juliette X-Ray, chama a torre 1895. 1891, Oscar Juliette X-Ray. Luiz Salvador, muito boa noite. Está passando Oscar Juliette X-Ray. Está no ILS. Está na final da 1-0. Está passando Oscar Juliette X-Ray. Sincera pouso na pista na 0. Cancela a pouso na pista na 7. É, não no 7, senhorita. Após o externo, cancela e prossegue. Solicita a base pela direita para 1-7. Gente, é baixo para cancelamento. Está passando Oscar Juliette X-Ray. Vai reportar. Oscar Juliette X-Ray. Externo, Oscar Juliette X-Ray, solicito cancelamento e prossegue para 17. Passando Oscar Juliette X-Ray, cancelado 2-1-1-7, base pela direita autorizada, reporte final 1-7. Autorizado base pela direita, reporta na final da 1-7, vai ser travado. Oscar Juliette X-Ray. Torre 1645, ponto de espera 1-0, pronto. 1-645, autorizada linha aérea, decolar, pistão 0, vento 1-60 graus, 8 noite. Ali, decola, 0-645. Solo, Papa Romeo, Juliette, Juliette, correu? Prossiga. Você foi enviado um CHG agora para 22 horas, e já estamos com os passageiros a bordo. Quando tiver a nossa cópia, a gente está pronto para copiar. Bem, sugesto, já é o mesmo. Passando Oscar Juliette X-Ray, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 0-7 nós. Entre pouso 1-7, Oscar Juliette X-Ray. Controle, o Charles Zulu está visual com o campo. Eu, Charles Zulu, chame a torre 1-8, decimal 95. Vou 2400, boa noite. Torre Salvador, boa noite, esse é o Comandante Juliette, Charles Zulu. Abatendo Juliette, Charles Zulu, boa noite. Tráfego avistado, da presente, intercepta curta final da onda 7, aguardando autorização de pouso. Zulu, intercepta curta final da onda 7. Solo Salvador, uma boa noite, Azul 2781, tem informação Oscar, autorização conquista? Gente, libere agora na Quebec, facilita, a gente tá aguardando a autorização para prosseguir para a base. Após Opel, a base prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Terra 120 decimal 8, transponder 5061. 180, decolando da décima curva direita na árvore Elefa, Oplor e depois da hora conquista conforme a rota, 208 controle, 5061 o transponder. 2781, cotejamento está correto, estão prontos para o feedback de funcionamento. Deixa eu 7, vento 180 graus, 099. Zulu, autorizado o pouso, 97. 7-1. Portugal, 021 Alpha, identically descending via both arrival to 2,000 feet, 28018. Entra autorizado, pouso. Pouso 705, chama a torre, 9895. 895, até. Boa noite, com 1705. Com 1705, boa noite. Faça na aproximação, guardando autorização de pouso. Aguardando, 705. Faz, qual que é a identity group descend via bomb arrival to 2000 feet? Descend via bomb on alpha to 2000 feet, em Portugal 021 alpha. 281018. Unit 1018, the Portugal 021 Alpha. 00, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via piso 10. O base piso 16 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5066. São Paulo 400, decola da 10, com curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Apesulo 10, o base, apesulo 46, conforme rota. 1208, controle, 5066, transponder. Apenas confirmando, decola da 17. 251, 645. gente poderia confirmar pessoas a bordo e o padre que se encontra? Ok, pessoas a bordo são 808, parte da Aerostat. Gente, para acionamento do ITAC, se chame torre agora 11895, pois está estimado no 018. 11895 no 018, graças pela ajuda aí, ajudar a estacionamento. Direct X-Ray, após o tráfego autorizado, ingressar para a missão 17, reparte livrando na base. Juliette, boa noite, prossiga. Pelo menos por conta disso, estamos prontos para o táxi. Papai Romeu, Juliette, Juliette, Romeu. Luna 705, solo 27, direita, solo 12, número 19. Direita 219, Bono 705. A Juliette Romeu repassa o ponto de cara da Papau, ajustando 018. Batango Oscar Juliette X-Ray, livre costa para cá, boa noite. Para descida, solicita a proa do Alfa Romeo 363 para procedimento RNAV da 11 e Aracaju. 3712, agora, o controle Aracaju em 1203, serviço radar encerrado. Obrigado, até a volta. César, o Pacifica acionamento do 62-59 na posição de número 1. É 259, aguarda. Aguarda. Juliette Romeu, eu sou aluno da Zona Nacional, eu quero fazer muito do pátio. Sente, Juliette Romeu. Sou Léo, sou Barro Romeu, Juliette Romeu. Prossiga. Juliette, para prosseguir pelo pátio. Sim, sponsorizado em grátis pátio 1, no reporte através da posição 06. Sente, reportaria através da 06, Juliette Romeu. Uma dessa 2000, autorizado de LS, reporte localizador, ajuste no 019. 019, LS, Portugal, 021 Alpha, clear LS, final approach, pendente 1019, report, establish localized course. Clear to the Shen, final approach, LS, pendente 1019, call established localized inbound. Joker 22, aciona identificação, voe direto para Caju, mantenha nível 190. Será minha 259, autorizado. Se tiver, você não mexe, eu pronto para o táxi. Autorizado, vai chamar minha 259. De Salvador. É, mantenha o nível 90, direto para Caju, reporte no Través de Conde. Portugal 021 Alpha, Tower of Charlotte, approach 910. Call tower frequency 118.95. 118.95, Portugal 021 Alpha. Torre, boa noite, Portugal 021 Alpha, 7.5 miles, ILS X-ray, runway 10. Portugal 021 Alpha, continue your approach, Mr. Conway vacated, boa noite. Continue approach, Portugal 021 Alpha. Juliette, Juliette Romeo decolou aos 36, controle 120.8, bom voo. Obrigado, vai chamar 208, Juliette, Juliette Romeo. Zero to one Alpha, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 8 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 021 Alpha. Auto radar, suba ao 400, direto líder. Direto Lota para o 400, Juliette, Juliette Romeu. Juliette, Juliette Romeu, inicialmente super restrito ao nível 170. Gente, voando direto Lota, restrito 170, Juliette Romeu. Beleza, o carro do Minha 259, 151 é o POV. Curitiba é o alternado, 5 horas e 10 de autonomia. 6259, está autorizado o táxi via Índia, com a espera pessoa 0, chame Torre Salvador em 118.95, existe altímetro, voz de aluno 9, bom voo. 19, Índia, ponto de espera de 295, obrigado, excelente semana a todos. Oscar, papá. Tango, Oscar, Serra, Oscar, papá, Juliette, Juliette, Juliette. Salvador, muito boa noite, OTAN 3197, está ciente da informação OTAN, bloco 07, aguardando a sua escuta quando possível, copie o galeão. 3197, autorizado galeão, o nível de voo 360, decola pressão no zero, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi, via P November 857, moço. Controle Salvador, opera 120, decimal 8. E o transponder 5067. 3197, Galeão, 360 autorizado, AP November 857. Decola do 10 com curva direita da El, Leda e Rumi. 1208 é o controle, 5067 transponder. 3197, cotejamento está correto, pronto, vou te dar o funcionamento. Semana aberta. 10629. Solo Salvador, o Azul 2781, pronto para pushback e acionamento. 2781, está autorizado, chamem pronto para o táxi. Chamaram para o táxi, 2781. Juliette Romeu, está livre da restrição, sobe ao 400. 400, Juliette Romeu. 6259 autorizado, decolagem pistão 0, vento 1, 70 graus, 08 noite. Decolagem autorizada, Sené 629, Sené. É 6259, decolou 41 no controle, ano 20 decimal 8, mão voo. 308, obrigado, bom final de semana. Chame Centro Recife, frequência 251. 251, Ginete Nathanael, obrigado, boa noite. Alfa Goma, boa noite, 6259 da Uxané, 1400, pode voar Leda. A 259, voe Leda, sobe restrito, nível 170. 170, voando Leda, obrigado. Azul 2781 está pronto para o táxi, tem 61 a bordo, 0320 de autonomia, alternando Salvador. Azul 2781, está autorizado o táxi, abate 1 no táxi Índia, contra a piscina 0, chame torre 11895, o ajuste altímetro no 019. Sente... Vai, pátio 3, principal, Índia, 108.95 no ponto de espera e 1.019 no ajuste. Gate 11 Juliet, Gate 11 Maple. Gate Juliet, via Juliet, Gate 11 Portugal, 021 Alpha. Salvador. Boa noite, Azul 2781, pode ficar pronto no zero? Azul 2781, boa noite, a linha decola pistando zero, Ventura, 70 graus, 099. Excelente, a linha decola da 10, o Azul 2781. 6200, 6249, obrigado. Runway 10, right turn after departure, Dael, departure, Delta Alpha, Eco Lima, Leta, Lima, Eco Delta Alpha, and BDF Transition, Bravo, India, Delta, Eco Vitor. Liable Zulu, 44, after confirmed flight plan rules. Approach control frequency 120, the small 8, squawk 5076. Bueno, no, para Sierra Sichuan, Sierra Psycho Zulu, 340, runway 10, the departure left transition, legacy left, upper Zulu 45, approach 120, dismantle, scope 5070. Line up Zulu 44, come right to put back and start up. Upper Zulu 44, you are ready for Pujo Antara. Estabilizado, gol 1866. 866, chame a torre, 1895. 1895, 8865, boa noite. 6259, chame Centro Recife, frequência 251. 1, 2, 7, 1, 2, 0, 8, não vou. Obrigado, boa noite. João 1866, boa noite, todo autorizado. Pistando 0, vento 160, grau 099. Repouso na 1, 0, 1, 8, para 180, sem restrições. 180, sem restrições, 2781.